ti, Jesus, seguindo os seus passos, semeando amor, amor que vem de Cristo, nosso Salvador. Com ele eu não temerei, todos os gigantes eu derrotarei. Ao mundo vou testemunhar, eu recebi de Cristo a missão de salvar. Corajosos, desbravadores do rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos, não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida é salvação. Ser um portador de luz, pra minha vida refletir Jesus, seguindo os seus passos, semeando amor, amor que vem de Cristo, nosso Salvador. Com ele eu não temerei, todos os gigantes eu derrotarei. Ao mundo vou testemunhar, eu recebi de Cristo a missão de salvar. Corajosos, desbravadores do rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos, não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida é salvação. Será perigo ou tribulação que vai me impedir de cumprir a missão? Corajosos, desbravadores do rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos, não temem, não desistirão. Paixão é Cristo, minha vida e salvação.